muito bom dia, tá 3601 na informação Eco. 3601, São Paulo. Vagões 360, VP Zulu 16. Decola pista no zero, cor direita, saída da Euleta Bridge. Controle 1-20.8, aciona 5522. Autorizado como Goiás, nível 360, Pesulão 96. Pista 10, curva direita, da Euleta 13208, controle 5522, o transponder, tá 3601. Apenas confirmando após Leda, voa Bridge, reporta para inspeccionar 3601. Após Leda, vai voar Trivio, tá 3601, reporta lá. Deixa eu ver acionamento. Confirmando Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, após Leda e prossegue a Pesulão 6, tá 3601. Ah, gente, após Leda, voa Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, tá 3601. Mandou, bom dia, Oceano 62. Salvador, bom dia, Azul, Alfa X-Way Charlie. Alfa X-Way Charlie, bom dia. Alfa X-Way Charlie se encontra no baixo 3, posição de número 6. Solicita autorização para teste de reatores em idle, marcha lenta, no máximo 15 minutos. A Embraer já está ciente. Eu estou ciente, a porta no término, Alfa X-Way Charlie. Trago, informarei. Tranquilo. Vai falar com o Paulo Henrique e o Vinícius para sair ali, tirar o carrinho um pouquinho dali. Comandora está 3601, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, porta-taxi 3601. Confirma, está 3601? Autorizado, puxa, porta-taxi 3601. É que remonta no 2, está 3601, não reporta na táxi. Tana 6258, compreste final LS, chame torre 118, decimal 6. 26, obrigado, seu poder. Salvador 6258, via 2, via 10. 6258, como é que vem? 28, VF0103, 0308, pouso, pista no zero, confirma, tem embaixada travada? Ainda não, vai confirmar. Para o táxi, está 3601. Com 91 a bordo, 420, alterna confins. 3601, táxi Apache 1, Índia, a porta, ponte de perdão no 0, pronto. Legal, 1 no 0 no 4. Táxi Pátio Índia, a porta, ponte de perdão no 0, quando pronto. 614, está 3601. Passando externo, já com a embaixada travada, 6258. Rente livre, pouso 6258. Pista no 0. Pouso 6258. Espera, pistola 0 pronto, está 3601. 3601, a linha mantém, capitão 0. A linha mantém, pistola 0, está 3601. Direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Alinhado pronto, está 3601. 01, vento 040, grau 049, autorizado a colapso no 0. de decolagem, Plutão 0, tá 3601. Onda com 02, controle 120 da sua 208, vou voltar 3601. Sobre Salvador, muito bom dia, tá 3601? 3601, bom dia. Contato radar decolagem, suba 360, saída da El. 360 do perfil da El, tá 3601. Tá, 3601, suba restrito ao nível 300, restrito pelo centro Recife. 7, restrito nível 300, tá 3601.